meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só o copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Não, só. Até o meu cachorro para de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. Isso, a vida é tão sem graça. Só, parece que nada se encaixa. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais uma mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo.